deep is your love? Is it like the ocean? Aqui a alta pressão é no máximo, papai. Comando DJ Gil e Carol do G5 Alta Pressão. Alta pressão. Aqui a alta pressão é no máximo, papai. Oi, é o Pique. Desse jeitinho.

noite. Xi Maria, cadê o R10? Bora, R10! No comando DJ Gil e Carol do G5 Alta Pressão. Alta pressão. We'll be right back. G5 alta pressão. Aqui a alta pressão é no máximo, papai. Comando DJ Gil e Carol do G5 Alta Pressão.